Africana, que pra gente foi revelado através da cultura jamaicana. Verde, amarelo, vermelho é o símbolo que o coração ganha. Tá selado, é elevado, não tem suborno e nem barganha. Big Ma'am, senhor soberano na minha vida. Vai a Ma'am, membros do povo, autocracia. Grandes leões da tribo moralista. O morredor sempre concretiza. Paz e positividade. Cantem e dancem ao som dos atabaques. Esse é o clamor do povo, nosso resgate. De volta às origens, raízes, quebra na gaste. A meditação temos que fortificar. Selassie, leão da tribo de Judá. Todos representamos um só amor de Jah. O Rastafari nunca desiste de lutar. O resgate. Estamos aí, somos da nova geração que prospere e cresce, baseado e fincado em nossa raiz. Conhecer nossa raiz só fortifica a autoestima. É fonte inesgotável, rumo à dimensão de cima. É como nascer de novo, fazer uma limpeza, uma faxina. O que é antigo hoje é novo, é o seu poder da nossa sina. Eu luto com prazer pela minha liberdade. Correntes não existem, mas ainda há disparidade. Me dirijo a Babilônia com total ferocidade. Com devoção e carinho, glorifica a divindade. Temos que mudar o presente. Somos a semente de um futuro mais decente. Julgamento, respeito ao afrodescendente. Vampiros e piratas vão queimar em fogo ardente. Na Babilônia eu não quero ficar mais. Como a Monte Sião pela justiça e pela paz. Cultura rasta baseada em fatos reais. Viva como um rei, viva como um rei. Estamos aí, somos da nova geração que prospere e cresce, baseado e fincado em nossa raiz. Pro resgate. Estamos aí, somos da nova geração que prospere e cresce, baseado e fincado em nossa raiz. Pro resgate. Estamos aí, somos da nova geração que prospere e cresce, baseado e fincado em nossa raiz.